quero agradecer primeiro a todos os irmãos lá de Ribeirão Preto, que, pô, do caralho, a gente tá chapado todo Oi. Dia lá em Ribeirão Preto. Todo mundo muito doido. Ninguém usa droga, isso tem bem claro aqui. Ninguém usa droga, é um bagulho muito louco. É, praticamente paz e amor, LBV aí. Rock and roll. Dá um grau no bumbo aí, cabeludo. Aumenta o volume do bumbo aí. Esse aqui é o Zóia. Ó, queima rosca. Ó, ó. Esse som chama na cachaça pra todo mundo aí que tá meio bêbado, meio muito louco. Demorou, vamos fazer um rock and roll aí, porra! Rock and roll! Escutando alguma coisa aí? Demorou. Vou tocar rock and roll aí. Essa música chama Satanás. É em homenagem a uma mulher que eu comi, que parecia o Satanás. E você já deve ter comido também. Todo mundo já comiu. É isso aí, valeu. Antes era do que eu, né? Satanás! Aê, mano pinga! Pra todo mundo! Thank you. Essa música chama Cocaína, é um protesto contra essa sociedade viciada em droga aí. Ninguém vale nada, né, meu? Ninguém vale nada essa porra. Ninguém vale nada, o presidente cheira, todo mundo cheira. Ô chefe, aumenta o vocal dele ali, ó. O professor da faculdade cheira, o reitor cheira, todo mundo cheira. Então, eu parei de cheirar, né, mano? Aumenta o vocal dele só um pouquinho, pouquinho. Aumenta aí! Eu sou contra. Acordado, deixa o Obrigado. Sempre obrigado. Somos uma banda em Ribeirão Preto. E é só isso que eu tenho a dizer. Não, é isso não. Essa música, quando você faz um filho, ele não tem certeza se é seu e tal. Ninguém vai entender o que tá falando a letra, mas é sobre isso que fala. Chama Baltazar, em homenagem ao Baltazar que você levou, seu filho da puta. É isso aí. Peraí que o zóio tá virando aqui, tá? Aí, é o seguinte. Acabou de chegar uma informação aqui pra mim, que não é muito importante pra vocês, mas é muito importante pra mim. Quem quiser um CD do Mano Pig e seus comparsas, nas virgens, nas cabaças, é só chegar aqui que eu dou. E quem quiser um beijo, uma chupeta, meu pau também é mulher, né? Eu também deixo. Beleza? Valeu. We'll be right back. apito, quem quiser um CDzinho da banda aí. Aqui, ó, ó, ó, ó, pera aí. Cadê você, bonequinha? Viva! Vem a caixinha aqui, pô! Vocês fossem lá. Isso daqui é o Mano Pérez, o cabeça da coisa assim. Não, tô falando sério, eu quero convidar todos vocês. Na minha casa tem um quarto, dois quartos. Mas galera, pode dormir lá. Eu juro que eu não tento fazer nada assim. Pode ficar cegado. Pode ir lá pra casa. É 9232-2571. Meu telefone do amor, disque sexo. Aí. Ah, é. Essa música é, fala de uma vez que eu e o baterista saímos. Eu sou muito mais bonito que ele, né? Eu levei a mulher pra gente sair, pá, ele comeu a mulher. Só faltou me comer, eu só me fudi esse dia. Então eu chamo azar o seu. Essa música. Cadê o baterista, porra? Daqui. Thank you. Vagabundo. Ó, essa música chama Vagabunda. É em homenagem à minha antiga. Vagabunda, vagabunda. Vagabunda, vagabunda. Vagabunda, vagabunda. Vagabunda, vagabunda. Vagabunda, vagabunda. Tudo puta, vagabunda, tudo puta. É vagabunda, tudo puta. Eu não quero saber aonde você mora. Eu não quero saber de que jeito você adora. Eu não tô nem ligando se o bagulho não subir. Tô pouco me fudendo se você vai me trair. Vagabunda, eu vou comer você só na segunda. Segunda é dia de trabalhar. Que vai, eu fico em casa descansar. Vagabunda, tudo puta. Meu amor, vagabunda, tudo puta. Vai ver se me descola o dinheiro. Vagabunda, tudo puta. Eu penso em nós dois o dia inteiro. Vagabunda, tudo puta. Esse meu jeito de te amar. Eu não quero saber o que aconteceu. Se foi seu pai, se foi seu sogro, seu cunhado que morreu. Eu não tô preocupado se você vai me deixar. Eu vou cagando e andando se tu não quiser me dar. Vagabunda, eu não vou te curar. Tudo puta, vagabunda, você tem que trabalhar. Tu vai, eu fico em casa descansar o palmito. Meu amor, vai ver se não me deram pra polícia. Meus socos são consolos e carícias. Entendo esse meu jeito de te amar. Meu amor, tudo puta, é tudo puta, meu amor, é tudo puta. É tudo puta, vagabunda. É tudo puta, meu amor, é tudo puta. É tudo puta, meu amor. É isso aí, é tudo puta. Menos a minha mãe. É, pai de Samenê. Atividade, então vai. Atividade, atividade. Essa música chama Atividade. Mano, pinga. Parece, né? Boa. A se rode, se rode, fugido e olhar. Sofrido, mas eu duvido que essa grita. O escravizado, segunda-feira. É sinônimo de trabalho. Todo mundo aqui mesmo, não sei nem o que falar, vamos tocar um som, chama o pai do seu né? Pai do seu né? Falou, gente, muito obrigado, é nóis, rock and roll. Ah, ao esquerdo.